Olá, amores da nossa vida, estamos começando mais um Data Music, hoje no clima aqui com um globo de espelho e tudo mais, porque nós vamos falar sobre Disco Music. Eu sou o Rodrigo Cruz. E eu sou o Roba, tudo bem? Roba, lê para as pessoas o título do episódio, porque é maravilhoso, por favor. O episódio de hoje se chama Disco Music, os embalos, o Estúdio 54 e a meia de Lorex. Apenas amo. Tava aqui escovando meu cabelo e passando minha sombra verde. Amo. Então a gente vai falar aí sobre essa febre, né, literalmente, que assolou o mundo nos anos 70, começando aí nos anos 70, que meio que existe até hoje, mas obviamente o grande ápice da coisa foi lá, né, foi lá que tudo começou. Sim. E, Roba, conta pras pessoas o que elas fazem quando elas ouvem o episódio e falam: nossa, que legal, eu também dancei muito disco na vida louca. Ela mandou um e-mail pra falecomdatamusic@... Arroba... Gente, desculpa, tô muito gripado. falecomdatamusic@gmail.com ou um recadinho pra gente lá no Face. É só procurar Data Music, Data Music no Face, a página. No Face. Desculpa, gente. Ah, acontece, Bi, relaxa. E é isso? E é isso. E aí você vai contar o que é Disco Music? A gente vai contar, então, o que é Disco Music. O que é a Disco Music? O que é esse estilo? Você pode chamar do que você quiser. Disco Night, Disco Fever, Disco Tech, Disco Music, não importa, tá? O importante é que chame. Ela tá aqui até hoje, presente nos nossos corações e nas nossas boates. E no final dos anos 60, os gays, os negros e os latinos de Nova York, Chicago e Filadélfia começavam a se reunir em festinhas meio guetos, né, entre aspas. Tipo essas que a gente faz aqui em casa. É, a camada pobre da população, na verdade, né, de ambas as cidades. É, literalmente as que a gente faz aqui em casa. E era uma festa com muito soul, muito jazz e funk, e começou a bombar essas festas na época. E uma junção desse estilo, numa junção desse estilo, foi criada a Disco Music. É, alguns dizem que é um estilo que foi criado pela mídia. Eu não concordo, eu acho, né, na minha opinião. Acho que as pessoas falam isso por causa do filme, né? É, mas o filme foi bem depois de Do The Hustle, por exemplo, né? Sim. E tomou proporções maiores aí com alguns acontecimentos. É, um deles é o Estúdio 54, com o filme Os Embalos do Sábado à Noite e alguns outros. Mas o que é realmente a Disco Music, Rodrigo? Não sei, Roba. O que é? Hoje eu, ó, ele só tá jogando pra mim hoje, né? Já percebeu. Disco Music é a dança, a sensualidade, os arranjos lindos e orquestrados, os metais, os refrões que a gente não consegue esquecer, aqueles chicletinhos, né, maravilhosos. E o ritmo que faz a gente rebolar. O ritmo ragatanga da coisa. E a cocaína, a louca, ah, né? Oi? Hã? Quê? Mas é, gente, disco, de fato, acho que foi o que colocou todo mundo pra dançar. Hoje a gente tem uma série de outros estilos aí que surgiram da disco, a música eletrônica, por exemplo, a vertente mais dançante, obviamente. Só que tudo começou ali, né? Então a gente vai começar aí mostrando algumas músicas que foram responsáveis aí pela explosão da disco nos Estados Unidos e no mundo, começando com o KC and the Sunshine Band. Data Music. Let's go. Yeah. what your life can truly be. Shining star for you to see, what your life can truly be. Data Music. Saints. Saints. Rivers of Babylon. Então a gente teve aí o Casey and the Sunshine Band com That's the Way I Like It. É, um fato curioso é que essa música ela ficou no primeiro lugar do Hot 100 da Billboard duas vezes. Ela foi lançada, ficou em primeiro lugar, perdeu na semana seguinte pra Fly Robin Fly, que é outra música incrível, e retornou ao primeiro lugar na outra semana. Nossa, tem que ter pica pra fazer isso. Foi a única música em que já aconteceu isso, até hoje. No mundo, assim, no mundo, na vida? Tipo, a única música. Que loucura, cara. E depois a gente teve o ABBA, essa linda banda, grupo sueco, com Dancing Queen, que eu acho que é o maior hit deles, Rodrigo. Você acho, que conhece mais ABBA, né? Você conhece mais? Não sei se eu conheço mais, mas acho que é o maior hit, sim, indiscutivelmente. Maior, né? E essa música ficou muito famosa na época do casamento do rei Carlos XV Gustavo da Suécia. Com a Silvia Solos. Entendeu? Lembra da Silvia? Essa música chegou no topo nessa época do casamento. Não sei porque que a gente tá falando isso, né? Mas tudo bem. Porque é super irrelevante. Ele é a música que permaneceu mais tempo também na Billboard da Europa, da Inglaterra. Está entre as 75 músicas mais tocadas do Reino Unido. Era isso que eu queria dizer. Olha que loucura. De todos os tempos. Depois a gente teve o Earth, Wind and Fire com Shining Star. E depois os Bee Gees. Olha, Bee, os Bee Gees. Tem alguma coisa pra falar de Staying Alive? Que talvez seja o maior hit deles também. Eu acho que é o maior hit e também acho que por conta do filme, né? Os Embalos de Sábado à Noite. Sim. Quem não associa essa música à imagem do Tony Maneiro, né? Eu queria chamar Tony Maneiro. Eu também, é um nome bem maneiro. É muito maravilhoso. Tony maravilhoso. E o filme, na verdade, foi super responsável por grande parte da explosão da disco, né? Com certeza. Talvez se o filme não tivesse sido lançado, talvez demorasse um pouco mais. Não que não ia explodir. Sim. Mas talvez demorasse um pouco mais. Eu acho que foi uma junção ainda do filme, do Estúdio 54, de Nova York, Faca, né? De dois gumes, né? Aí fodeu tudo. E pra falar em Estúdio 54... A gente vai falar do Estúdio 54 agora. Que era o quê? Era uma casa noturna localizada em Manhattan, né? Em Nova York. Aberta pelo Steve Rubble. E o Ian Schrager, que era o sócio dele. Cada um tinha sua função aí na casa. Um tinha um dinheiro e o outro tinha os contatinhos. Olha. Né? Contatinhos esses, que eram Andy Warhol, Mick Jagger, Debbie Harry, entre outros. Entre outros famosos que sempre estavam lá pela casa. A casa é a mais conhecida do mundo, eu acho, né? A casa de disco music. Com certeza. Todo mundo conhece. Eu daria uma prega pra ter ido lá um dia, sei lá. Ai, queria. Muito. E tinha umas regras, assim, pra entrar nessa casa, que eram bem bizarras. Que eu acho que foi onde começou esse lance. As pessoas eram filtradas na porta, conforme suas roupas, estilos e aparências. Bem ridículo isso, né? Nossa, muito. E, pelo que dizem, era impossível entrar no Estúdio 54. Esse era o grande marketing da coisa. As filas virando quarteirões, mas 80% dessa fila não entrava na casa. Era só o contatinho mesmo. Uhum. E já teve shows lá do Village People, do James Brown, da Donna Summer, entre outros. O Bowie foi visto por lá, o Pelé foi visto por lá, o Perlé... Grande bosta o Pelé também, né? E aí a gente vai ouvir mais quatro musiquinhas aí que marcaram a existência do Estúdio 54, começando com o Michael Zegger Band, com o Let's All Chant. Que eu não sei qual é essa. Será que a hora que eu ouvi eu vou saber? Eu acho que sim. Let's All Chant, everybody. Porra. Não sei ainda. Que porra de disco é você? Que porra de disco dancer é você? Vamos ouvir pra ver se eu lembro. Vai, vamos lá. Data Music.

Music. Transado esse bloco, hein? Nossa, eu preciso transar um negócio aqui com você. Vamos transar depois do programa esse negócio, então. A gente teve Donna Summer com I Feel Love. Cher com Take Me Home, que é maravilhosa, né? Chic com Le Freak, porque ser louca é chique, né? Ah! Ó! Oh. E Michael Zegger Band com Let's All Chant. Que depois você lembrou qual que é, né? Falei que você lembrou. Ah, eu lembrei. Realmente é muito hit. É um clássico. Muito hitada. Eu acho muito válido a gente relembrar aí que essa música da Donna Summer foi produzida pelo Giorgio Moroder. My name is Giovanni Giorgio. But everybody calls me Giorgio. Que é um produtor-chave aí pra disco, né? E o Chic era a banda do Nile Rodgers, que é outro também fudido aí da época, já produziu o disco de Deus e o Mundo, e tocou com o Daft Punk, e aquela porra toda. É isso aí, né? Vivendo e aprendendo, porque eu que fiz a pauta não sabia. Então agora a gente vai chegar, talvez, na minha opinião, não sei, na sua também, não sei também. Na parte mais maravilhosa do programa, que era onde eu mais queria chegar. Que é a Disco Music no Brasil e a febre do Lorex. O que é Lorex? Eu não sei mesmo, o que é Lorex? Lorex é aquela meia coloridinha que as pessoas usavam com a sandália. Tem até na abertura de Dancing Days. Sim, mas Lorex é um material que é feito. É um material que é feito, aquela meia que é tipo melanca, que deve dar um chulé desgraçado. Deve dar uma coceira. Imagina aquilo no puta. Rio de Janeiro, com aquele calor, uma pessoa vestindo Lorex. Nossa, não. Fudeu, né? Pois é. E então, por causa desse sucesso da Disco Music em Nova York, o Estúdio 54, os especuladores e investidores brasileiros sondaram e abriram as boates mais importantes do Rio e de São Paulo. São Paulo tinha a Banana Power e no Rio tinha a Papagaio Disco Club, que são ambas bem conhecidas na época, né? E nos mesmos moldes do Estúdio 54. Só famosos. Só famosos, contatinhos, né? E foi embalado também aí pela novela Dancing Days, que a gente ama, né? A gente ama e odeia. Ai, mentira. Saudades da Júlia. Júlia, tão triste, né? Dancing Days era uma novela aí que se chamava assim porque tinha uma boate chamada Dancing Days, mas a história da novela não tem absolutamente nada a ver com isso. Tinha aí a Sônia Braga, que é uma ex-presidiária, que deixou a filha dela, a Marisa, que é a Glória Pires, com a Yolanda Pratini, que é a Joana Fon, e depois de muitos anos ela sai da cadeia e tenta recuperar o amor de sua filha. Gente, essa novela é muito foda, né? É muito foda. Puta que pariu. Mas não tem nada a ver com o tema, né, gente? É maravilhoso. É, foi uma forma de aproveitar a onda, né? Porque o tema, na verdade, só se fazia enquanto eles frequentavam a boate, que nem era lá muito. É, não, e a boate era, tipo, um pequeniníssimo detalhe da novela. Assim. Se não me engane, eu não vou dar certeza, que eu já dei muita informação falsa nesse programa. Se não me engane, essa boate era a Papagaios. Se não me engane. Ah, provável. Alguém me corrija aí. Provável. Ela é cenário de muita coisa dessa época do disco, esse cenário de Dancing Days. E então aí a gente vai ficar com as músicas que abriram a Disco Music no Brasil, que começando com as frenéticas com Dancing Days, que era tema da novela, tema de abertura da novela. Que provavelmente foi composta por encomenda pra novela. Essa, né? Música é do Nelson Motta. Sim. Você acredita? Gente, o Nelson Motta escreveu tanta música. O Brasil é dele, né? Tipo de aquela lá, Garota, Eu Vou Pra Califórnia. É, um monte de música do Lulu Santos. Bizarro. É. Mas vamos lá então com As Frenéticas. Data Music. Yeah. vida conseguir ter você um momento e ser feliz contigo. E ser feliz contigo. Esse clima te espera, não vou me prender. vez que eu te olho, meu coração bate sem parar. Eu fico cheia de amor. Eu já nem sei esconder. Eu tremo só de te ver me olhar. Mas finjo não ver você e finjo não te gostar. E finjo não te gostar. A gente teve nesse bloco a Elisângela, maravilhosa. Maravilhosa, Elisângela. Maravilhosa, aquela atriz global, sabe? Que gravou esse disco meio que de brincadeira. É, um compactozinho de duas músicas, vendeu um milhão, né, de cópias. E ficou na parada 54 semanas. É. Gente, 54 semanas é um ano e duas semanas. Sim. Na parada. E eu vi aqui que foi gravada essa música pro pessoal do Roupa Nova, do Renato e seus Blue Caps. E participação no vocal da Evinha, do trio Esperança. É um all-star, né? É, tipo, uma brincadeira de luxo, né? E aí, Renato, seus Blue Caps, a gente teve antes... Mentira, que a gente teve Sandra Regina. Com Amor Bandido. Sara Regina, desculpa, gente. Antes, a gente teve Renato seus Blue Caps, que entrou aí nessa onda da disco, né? Eles eram aquela coisa mais rockinho, mais jovem guarda. E a primeira música foi As Frenéticas com Dancing Days, que a gente já disse que era a abertura da novela, né? E passando por uma outra fase aí da disco music brasileira, da discoteque, aconteceu na época um programa de uma pessoa muito foda, né? Que não tem outra palavra. Ele era muito foda? Ai. Não? Ele era todo cagado / foda. Ele era um bom apresentador. É. Eu vou me resumir a isso. E que é o Carlos Imperial. É, que é um produtor artístico que lançou aí uns nominhos qualqueres. Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Elis Regina, Tim Maia, Wilson Simonal, Clara Nunes, entre outros. Apenas. E ele estreou um quadro semanal pela primeira vez num programa de TV. que se chamava Meio Dia, da TV Tupi, e ganhou certa visibilidade, foi tentando alguns programas, até que chegou neste programa que se chamava Carlos Imperial, que rolava de sábado à noite, foi quando explodiu a Disco Music aqui no Brasil, e ele fazia uma coisa meio Sabadão Sertanejo, que era Os Embalos de Sábado à Noite, né? Sim. E só levava aí novos artistas e alguns até outros conhecidos pra cantar no horário nobre do sábado. E a gente vai ouvir agora uma coisa que é muito, muito legal, né, Rodrigo? Gente, é apenas maravilhoso. Maravilhoso. Procurem o vídeo depois no YouTube, que vale a pena. Gente, tem dezenas de vídeos dos programas do Carlos Imperial no YouTube. E todos valem a pena ser vistos, porque, assim, tinha absolutamente de tudo, assim. Inclusive a Bianca Roqueira, né? Inclusive fazendo um link aí. A Bianca Roqueira que a gente falou no episódio de versões, né? Versões, exatamente. Então a gente vai ouvir aí um cantor que misturou Umbanda e Discotech na época. Conforme o Carlos Imperial, foi uma certa polêmica, onde ele anunciava o cantor e dizia: e você em casa, acenda a sua vela, Fernando Santos. Maravilhoso. Vamos ouvir o Fernando Santos. Vamos lá. Data Music. Vou pedir o meu pai pra me ajudar. Discoteque, luzes e cores envolvidas. Sonhar momentos de um mundo distante.

Data Music. 6. Yes. Vocês pensaram que só a Anitta ia rebolar a bunda dela? Né. Eu tô tão chocado com esse bloco. E essa letra da Gretchen? Porque é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Tem muita girl power aí, né? Tirando o Fernando Santos, que talvez deva ser girl power também. A Gretchen com Dance With Me, a gente ouviu, né? Que já rebolava a bunda dela em 78. Sim, gente. É a Gretchen. É a Gretchen. Maravilhosa. Lady Zu cantando pra caralho, né? Uma Mariah Carey, praticamente. Maravilhosa. Antes, não, acreditem, a gente teve Rosana, a Rosana do Amor e o Poder. A Rosana, como uma deusa, aquela lá. Cantando pra caralho, dizendo que é gata. A música chama Muito Independente, porque ela já diz a que veio. Ela quer uma fera pra dançar com ela. Se não for fera, não dança com a gata. Antes, a gente teve a Brenda, como a música se chama Sábado Que Vem. Pra que serve essa música da Brenda? Tua amiguinha te convidou pra ir numa festa de discoteca de anos 70, ela te ensina como se portar, como montar o seu look. Sim, ela dá uma dica de look completa na música. Completíssimo. Sandália, calça, porra toda. E primeiro a gente teve o Fernando Santos, que é a disco umbanda, né? Como diria o Carlos Imperial. Mas essa música se chama Omulu. Pesquisem a capa do disco, que é maravilhosa, mente maravilhosa. Fernando Santos, maravilhoso, levando aí a cultura da Umbanda pra discoteca, né? E pro grande público. E ele fez muito sucesso depois cantando músicas religiosas, né? Ah, é? É, bastante discos ele tem. Olha que legal. E sério, de novo, vamos falar. Procure esse vídeo no YouTube, que é maravilhoso. As dançarinas, o grupo Kanga, é maravilhoso, né, amigo? Qual era o nome das dançarinas? Cidinha, Vera, Marilena, Jandai, o grupo Kanga! E Fernando Santos. Gente, sério, procurem esse vídeo. Solta cavalinho! O que eu achei muito legal também desse bloco é que, como essas músicas são difíceis de encontrar, vocês devem ter percebido que praticamente todos os hippies eram de vinil, né? É. Tipo, tudo começava com o barulhinho do vinil, assim. E qualidades inferiores à que a gente tá acostumado a tocar também, né? Porque é bem difícil de encontrar. Exatamente. Muito legal. E aí, então, acabando esse bloco Brasil da Disco Music, a gente vai partir agora. Tem Brasil também nesse bloco. Mas a gente vai falar de alguns artistas que não eram da Disco e gravaram músicas Disco. Não sei se oportunamente, porque tem um aqui que não é oportunamente, né? Não, acho que nenhum desses foi oportunismo. Eu também acho. Porque eu acho que a Disco Music foi um fenômeno tão... E é muito legal, é muito bom. Sim. Que as pessoas quiseram experimentar um pouco com o estilo também. Acho que é verdade. Nenhum desses casos aqui seria oportunismo, acho que não. É verdade, retiro o que eu disse, não é oportunismo. Era a época e era, sim, era isso, né? Exato. De certa forma, são cantores bem pop e o pop ele acompanha as tendências, né? O pop não poupa ninguém. Então vamos ouvir? Vamos lá. Então vamos lá. Data Music. Live it on the wall.

taking you nowhere. Angel, come over, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come over, baby. There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Opening doors and pulling some strings. Angel, in walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Back down where you once belonged, in the back of a dream car, 20-foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up, baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Go. E nesse bloco, então, a gente teve o David Bowie, Deus do Universo, Todo-Poderoso. Amém. E cantando Golden Years, que é uma música muito maravilhosa, né? Rodrigo tava vibrando aqui, dançando, se remexendo. E cantando. Antes disso, a gente teve o Ney Matogrosso, Não Existe Pecado do Lado de Baixo, do Equador. O Neymar Togrosso. Neymar. E digo e repito, o Rodrigo estava aqui se remexendo, dançando. Gente, eu vou ter que dizer que esse é o nosso 10º episódio. É o melhor Data Music até hoje, eu Jura? Acho. Jura? Gente, eu tô me divertindo horrores. É verdade, até mais que eu, se bobear. É porque quando a gente faz a pauta, a gente já escutou as músicas. É verdade. Eu não tinha escutado todas as músicas, né? Eu gosto de acompanhar suas pautas. Eu acho que é vice-versa, né? Sim. E depois teve o Michael Jackson com Off The Wall, que é maravilhosa. Essa música é muito maravilhosa, né? Posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que o melhor disco do Michael Jackson é o Off The Wall. Beijos. Chupa essa manga. Segura. Segura essa marimba. Não tem Thriller, não tem Bad, não tem porra nenhuma. Né? Olha eu cagando o programa todo, gente. Ninguém desculpa. Percebeu, né, gente? Bobagem. Lembra daquela sirene que tinha no meio da festa? Disco da Dance É, Dance? A gente tá fazendo uma festa disco, na verdade, gente. Ó. Nossa, eu ficaria muito puto se eu estivesse naquela festa e tocasse aquela sirene maldita. Toda cagada. Então a gente vai agora pro bloco final do programa com 4 musiquinhas aí que... Eu escolhi, não tem motivo pra tá tocando. São músicas que eu acho bem fodonas. Nem disco, é a louca. Não, pior que é disco, mas eu acho... Se eu fosse eleger as minhas músicas favoritas da disco, seria essa. Seriam Olha, essas. Arrasou, Bi. Arrasou muito. Talvez não muito o YMCA, que é a segunda música. Mas as outras, sim. É um ícono. É que tem que tocar Village People, né, pô? Precisa. É. Então vamos lá, a gente vai começar com o Ottawa, com D-I-S-O, e o restante a gente comenta depois. Caralho, eu sei que música é essa. É maravilhosa, sério. Confere aí, gente. Data Music. We'll be right back. incredible. She's ash. Superficial. She's sick. Complicated. Young man, what do you wanna be? I said, young man. Oh, oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with Data Music. Saints. Melhor Data Music. Que delícia. Ever. A gente finalizou aí então com o mestre das artes marciais, Carl Douglas. O Karate Kid. Kung Fu Fighting. Ou melhor, o Kung Fu Kid. A mestra da astrologia, Roberta Kelly, com Zodiacs. A Zora Ionara da Disco Music, Roberta Kelly. Os mestres da diversidade, Village People. Sim. E antes a gente teve o Ottawan com D.I.S.O., que é maravilhosa, de novo. Que a gente não sabe quem são essas pessoas. Né? É, são de Ottawa, deve ser, né? Ottawan. Aparentemente. Disco canadense, olha como a gente é. E aí, eu queria fazer um agradecimento rápido, que a gente já tá um pouquinho apertado. Eu quero agradecer uma ajuda que eu tive do Carlos Simão, que é um amigo queridíssimo. Sim. Pessoa que mais entende de disco music do Brasil. No Brasil. Sim, porque Carlos Imperial está morto, então ele é a pessoa que mais entende. Exatamente. Obrigado, disco. Carlos. Foi muito, muito, muito legal você ter me ajudado. Beijo, Carlos. Obrigado pela ajuda. Sério, ficou muito bom esse programa. Muito mesmo. Rebolando aqui o tempo todo. Um beijo pra você, viu? E a gente vai finalizar, então. Se vocês quiserem um outro programa de disco, porque tem muita música que ficou de fora. Faltou a Charo. Faltou a Charo. Faltou a Gloria Gaynor, que tá tocando no fundinho, mas merecia um espacinho, né? Que é um hino, né? É. E se você quiser, manda aí uma mensagem pra gente por e-mail, pelo Facebook, fale com datamusic@gmail.com e datamusic no Face. Tem alguma coisa mais, Rodrigo? Não, tô de boas. É isso, o Rodrigo tá super astral aqui. E é isso, vamos finalizar que a gente já tá estouradaço. É, a gente sempre estoura o tempo, daqui a pouco a gente vai começar a levar bronca. É, do chefe. Gente, obrigado por terem ouvido. A gente espera que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. A gente volta semana que vem. Semana que vem, com uma outra pautinha bafo. Como sempre. Um beijo pra todo mundo. Beijo. Data Music.